alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria. Eita, que cela fria? Eu quero saber onde é que tá fazendo frio. Porque aqui no Brasil tá um calorão danado. Afe Maria. Aqui onde eu tô mesmo, aqui em Brasília, vocês não querem saber o calor que tá fazendo. Menina, é daqueles de fritar ovo no asfalto, viu? Mas, gente, cheguei! É a partir de agora o nosso programa. Maurício Fares aí com vocês. Oh, legal! Vamos trazer o nosso encontro aí com muita alegria, com muito carinho, com muita fé, otimismo, paz, amor no coração. E pra você, aonde quer que esteja, ó, um beijão. Menina, aquele abraço, menino. Ó, você sabe que aqui o programa é feito pra você e por você. Então, fique à vontade. Fique à vontade. Tire o sapato, coloca o chinelo, bota o pé no chão, senta na cadeira, senta no chão, onde você achar melhor, da forma que você achar melhor. Daqui um pouquinho também eu trago aí a carta de destaque, você vai conhecer mais uma historinha daquelas de mexer, mais uma daquelas historinhas de fazer com que o seu coração dê pulos e mais pulos, tá? E agora eu começo com a parte musical, trazendo aí Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e o Leonardo. Antigamente era Leandro e Leonardo, né? Porque quando eles faziam aquele show Amigos, aí eles cantavam juntos, né? Cantavam todos eles, faziam aquele show. E com a morte do Leandro, então eles fizeram o último show e esse aí foi exatamente onde eles gravaram essa música. Então tá aí, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e o Leonardo, Pombinha Branca, roda lá, menino! Se eu pudesse voar igual uma pombinha, eu voaria em busca do meu bem. Eu pediria as nuvens, eu pediria aos anjos que me ajudassem a encontrar o meu grande amor. Voa, pombinha branca, voa, diz ao meu bem, para voltar. Diz que eu estou triste chorando, nunca mais me abandonar. Sonhei vivermos felizes inseparáveis, de testemunha a lua, o céu e o mar. Hoje só resta lembrança, porque você me deixou. Vivo ouvindo distante os sinos do amor. Voa, pombinha branca, voa, diz a meu bem, para voltar. Diz que eu estou triste, chorando. Menino Rei, tava lendo a cartinha, o destaque de hoje. Ela é danadinha, viu? É a carta do homem arrependido de Pirajuí. Pirajuí é em São Paulo. Eita, já já que vocês vão saber, viu? O que que é, por que que ele é o homem arrependido lá de Pirajuí. Mas, mais ou menos, vocês já devem ter uma ideia, né? Que Pirajuí é uma cidade do interior de São Paulo. E lá ela é tristemente famosa por causa de um presídio que tem lá. Então, mais ou menos por aí, você já sabe qual é o caminho que toma essa história aqui, né? Já já, então, vocês vão conhecer, viu? Mas que tal trazer mais uma música? Agora vamos rodar o Edelson Moura, meu patrão. Menina, opa, essa música é legal. Roda lá, então, Edelson Moura. Assim, por favor, menina, eu estou querendo te chamar de flor. Pegue em minhas mãos, perceba todo meu calor. Menina, nos meus olhos veja a fagulha do amor. Acabe logo de uma vez com a minha solidão. Menina que já conheceu tantos amores vãos, não deixe que se apague a chama da minha paixão, mas deixe-me fazer morada no seu coração. Menina, enquanto uma estrela tímida brilhar no céu, eu juro pela minha vida que serei só seu. Não deixe tanta coisa linda pra viver depois. Menina, no céu da sua boca linda eu quero me perder. Enquanto Deus me der a vida eu hei de amar você. Em algum lugar eu sei que existe um mundo pra nós dois. Acabe logo de uma vez com a minha solidão. Menina que já conheceu tantos amores vãos, não deixe que se apague a chama da minha paixão, mas deixe-me fazer morada no seu coração. Menina, enquanto uma estrela tímida brilhar no céu, eu juro pela minha vida que serei só seu. Não deixe tanta coisa linda pra viver depois. Menina, no céu da sua boca linda eu quero me perder. Enquanto Deus me der a vida eu hei de amar você. Em algum lugar eu sei que existe um mundo pra nós dois. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Deixa eu ver se eu consigo entender o sentido dessa frase aqui. O essencial não é o tamanho do bem que se queira, e sim o tamanho do amor que você coloque no bem que se decida fazer. Entendeu? Assim, parece que a princípio parece um pouco confuso, não é? Mas é isso sim.

Alto Oriente. Às quartas-feiras, entre as 5 e as 6 da manhã, no Canal 1. Comece as manhãs de sábado da melhor maneira. Diretamente do sertão para a sua rádio, o Canal 1 traz até si um programa dedicado à música sertaneja e ao estilo modão de viola. Explore este Brasil Caboclo com Luís Fernando, aos sábados, às 8 da manhã, no Canal 1. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Paris. Ei, deixa eu mandar um abração aqui pro meu amigo Ed Souza. Ele está lá no Banac, no estado do Pará. Banac eu conheço bem, era uma madeireira antigamente de uma família com esse nome. E aí originou então dessa madeireira, foram se construindo casas e mais casas, e aí então acabou se transformando numa cidade. Hoje é a cidade do Banac. E o Ed Souza trabalha na rádio local, meu amigão. Ele morava em Redenção, agora ele está morando. É pertinho de Redenção no Pará, para o Banac é pertinho. Antigamente ele demorava muito para chegar lá porque as estradas eram ruins. Não sei se melhorou alguma coisa, né? Eu tô falando também, de repente tô falando bobagem. De repente continua ruim do mesmo jeito. Porque o Pará, meu Deus do céu, como aquele Pará é esquecido, né? Nesse ponto de estrada, de pontes. É um absurdo, uma vergonha. Como é que o sul do Pará, que é a parte mais rica do estado, infelizmente, né? Porque é a parte mais rica do estado, que lá é que está aí, que estão os grandes matadouros, que está aí a produção toda do estado, praticamente sai ali do sul e é esquecido que é danado. Ah, aquele sul do estado do Pará é terrível. Mas então, meu amigo Ed Souza, ele está lá no Banac. E olha, muito obrigado a você pela sintonia, pela audiência. Eles ainda não retransmitem aí a programação da Rádio Estúdio Brasil, mas muito breve vai estar aí, né, Ed Souza? Muito breve vocês vão estar retransmitindo aí os nossos programas. E será uma alegria muito grande poder estar falando aos nossos amigos aí do Banac. Enquanto isso, você mesmo, faça aí o favor na hora dos seus programas, dá um abraço em nome de Maurício Fares para todo mundo, uma vez que eu conheço bem a região do Banac, eu fiz vários shows aí, então eu tenho muita afinidade com o povo da região. Um abração para todos vocês aí, viu, minha gente? Olha, agora eu vou rodar aí, Maurício Fares, declaração de amor, roda lá, menino! Minha vida e meu mundo é vazio sem você. Nosso amor foi tão profundo, impossível esquecer. No meu corpo tenho as suas digitais, na jaqueta jeans, um beijo de batom. Estou pensando em te escrever, volta que eu te quero em luzes de neon. Hoje eu encontrei no carro um bilhete de motel. Minhas lágrimas molharam o pedaço de papel.

until the TV's dead and gone. I may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I never cry. Take away my eyes. Sometimes I'd rather be blind. Break a heart of stone. Open it up, but don't you leave it alone, 'cause that's all I got. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know virgin, it ain't never been tried, and you know I'll never cry. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Eu só quero ver quando o homem vai tomar consciência que todos esses problemas ambientais que nós estamos tendo, todo esse problema dessa mudança louca do tempo, desse tempo louco que a gente tem atravessado, é consequência exatamente da mão do homem. Quando é que vamos tomar conhecimento disso? Quando é que a gente vai procurar preservar mais as nossas matas, nossas florestas, diminuir a emissão de poluentes, diminuir a emissão de gás aí na atmosfera, que vem destruindo cada vez mais a camada de ozônio e causando aí esse desconforto, esse aumento de temperatura? Vai chegar um ponto que a própria natureza vai se revoltar, ela não vai dar conta de suportar tanta agressão, e aí a vingança da natureza vai ser terrível. Aqueles que estiverem vivos sentirão na pele o que é que estão provocando. Aí quero ver o que vai adiantar ficar nessa ganância aí por poder, por dinheiro, por riqueza. Não vai adiantar nada, porque não vai ter condição de ter mais nada, né? Aí sim, aí você vai ver a revolta da natureza, o que ela vai provocar. Eu não sou nenhum profeta, não, mas a gente vê que isso aí é uma coisa que está sujeito a acontecer mesmo por causa exatamente dessa ganância desenfreada. Carlos Alexandre, Sertaneja, a música também é bonita, viu? Roda lá, menino, roda, vou matar a saudade desse potiguar aí. Sertaneja, se eu pudesse, e papai do céu me desse o espaço pra voar. Lá do céu pra te ouvir. sertaneja, vou embora. A saudade vem agora, a alegria vem depois. Vou subir por outras serras, construir em outras terras um ranchinho pra nós dois. Eu canto, sertaneja, se este canto é todo teu, sertaneja, pra secar os teus olhinhos, vai ouvir os passarinhos que cantam mais do que eu. Alô, menino, alô, menina. Pode chegar mais pra perto. É, agora tá na hora, sim. É isso aí. Agora é a hora. É o instante, é o momento. Solta a vinheta aí da nossa carta de destaque. Solta lá, menino. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Olha, essa carta de destaque de hoje é danadinha, viu? É a carta do homem arrependido de Pirajuí, em São Paulo. Veja o que ele escreve aqui. Meu amigo Maurício Fales, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou um presidiário. Cometi um crime e hoje estou atrás das grades pagando pelo meu erro. Eu tenho 28 anos e há 4 anos que estou preso aqui em Pirajuí. Eu fui sentenciado a 22 anos de prisão. Minha esperança é que eu seja beneficiado com a redução de pena após completar um ano de prisão. Como é que é? Um ano de prisão? Não. 10 anos, né? E que eu possa sair daqui uns 4 ou 5 anos no mar. Ah, é porque um ano de prisão não dá pra você ser beneficiado com a redução de pena, não. É 10 anos de prisão, tá certo. E que eu possa sair daqui uns 4 ou 5 anos no máximo por bom comportamento. Inclusive, e por ser réu primário também. Olha, depois que você comete uma loucura como a que eu cometi e fica atrás de uma grade, é que você passa a valorizar a sua liberdade e se arrepende amargamente de ter cometido uma besteira como a que eu cometi. Maurício, eu tinha uma mulher com quem eu vivia amigado. Ela trabalhava fora e eu também. A gente só se encontrava à noite, quase na hora de dormir. Mesmo assim, nós tínhamos tempo para nos amarmos, eu era apaixonado por ela. Ela tinha uma filha de um caso que teve com um rapaz, só que esse rapaz nunca quis assumir a paternidade. E ela então registrou a filha apenas no seu nome. A criança vivia com a mãe dela, que morava em Sumaré, São Paulo. Vivia com a mãe dela, a mãe da mulher com quem eu convivia, com quem eu era amigado, né? Então, ela sempre me dizia que gostaria de ter um nome de pai na certidão da filha, para ela não se sentir diferente quando chegar a hora de ir para a escola. Eu disse a ela que se um dia nós nos casássemos, que eu registraria a criança no meu nome, sim. Só que os dias foram se passando, Maurício, e eu não lembrava mais da minha promessa. Um dia, ao chegar em casa, encontrei a minha companheira conversando com um camarada desconhecido. Eu estranhei e fiquei com o pé atrás. Ela me apresentou o camarada, dizendo que era o pai da sua filha e que tinha procurado por ele para ver se ele resolvia registrar a menina em nome dele. Esse negócio aqui, viu? Eu fiquei mais calmo na hora e disse que estava tudo bem. Então o cara foi embora e mais alguns dias se passaram. Até que um dia eu voltei mais cedo, né, para casa, porque não estava me sentindo muito bem. E ao chegar, o que é que eu encontro? A minha companheira e o pai da filha dela deitados na nossa cama, aos beijos e abraços. Olha, Maurício, na hora eu fiquei louco, perdi completamente o juízo. Aí eu peguei uma faca tipo peixeira e parti para cima dos dois. O rapaz pulou na frente para tentar se defender, e então eu desferi várias facadas nele. Eu dei uma facada na barriga dela também, e foi aí que bateu o desespero em mim de ver a loucura que eu tinha cometido. Eu fiquei desesperado, Maurício. Fiquei desesperado mesmo, e corri em busca de socorro para os dois. Só que para o rapaz, o socorro chegou tarde e ele morreu. A minha companheira tinha perdido muito sangue com a facada na barriga, mas conseguiu sobreviver. Eu fui preso em flagrante e o resto é isso que você sabe como acontece, né? Fui a júri popular, condenado a 22 anos e agora pago pelo meu erro. Minha ex-companheira veio uma vez me visitar. Ela disse que estava arrependida por ter sido a causadora de eu estar preso e que não tinha raiva de mim por ter dado a facada nela. Olha, moço, na hora eu chorei bastante ao vê-la na minha frente e prometi a ela, né? Prometi a ela que quando saísse daqui, que eu iria à sua procura, não para fazer maldade com ela, mas sim para tentar ser perdoado pelo erro que eu cometi. Essa é a minha história, Maurício. A música eu nem preciso dizer qual é, né? Eu tenho certeza que você vai rodar aquela do Christian Ralph. Qual é? Ah, sim, já sei qual que é que você está falando. É o IP e o Prisioneiro, né? Ah, certo. É, dá certo sim. Olha, menino. Menino, a sua história realmente mostra que o ser humano é vítima do momento. Esse negócio do impulso, a coisa que acontece no momento é terrível. Na hora da raiva, a gente perde o juízo e comete loucuras. E depois vem o arrependimento. O seu veio na hora, né? Você se arrependeu ainda na hora da loucura. O que foi um atenuante para você, porque você ainda partiu em busca de socorro para tentar corrigir a loucura que você cometeu. Você está pagando o seu erro com a sociedade. E como você mesmo disse, né, por bom comportamento e por cumprir um terço da pena, logo você estará em liberdade. Saiba aproveitar essa liberdade, menino, e não caia em outra loucura como a que você cometeu, né? Eu tenho certeza que para as pessoas de bem, muita gente diz, ah, a cadeia, quem puxa a cadeia aí, jamais se recupera, porque sai dali, a sociedade mesmo se recusa a ajudar. Mas não é bem assim não, viu? As pessoas que realmente têm vergonha, que têm fibra, que têm vontade de ser pessoas direitas e decentes, elas conseguem superar esse estigma. Mesmo com toda a hipocrisia da sociedade, as pessoas conseguem reconstruir a sua vida sim. Você vai pagar o seu erro com a sociedade e quando você estiver em liberdade, eu tenho certeza que vai recuperar esse tempo perdido. Você disse que está com 28 anos hoje, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler a carta do começo. Você disse que tem 28 anos, tem 4 anos que está preso. Então eu acredito, se é um terço da pena, 8 vezes 3, daqui mais uns 3 a 4 anos talvez você já esteja fora, né, das grades por cumprir um terço da prisão e por bom comportamento. Então acho que mais uns 3 ou 4 anos no máximo você já vai estar fora, vai estar aí com seus 31, 32 anos, aí você já tem tempo ainda de reconstruir a sua vida, viu, meu jovem? E por favor, lembre-se que a gente tem que ter o autocontrole. Você fala, mas é difícil, Maurício. Eu sei que é difícil. Ninguém consegue ter um autocontrole quando vem aquela cegueira na visão. Mas a gente tem que, acima de tudo, pedir a Deus para que nos oriente, que nos dê força quando se acontecer um momento desse, para a gente não cair na loucura, não cometer a besteira que você cometeu. Não é isso? Tá certo, a música que você falou é essa mesma. Não tem outra música que eu veja que possa dar certo para você, não. É o Christian Ralph que vão cantar, o IP e o Prisioneiro. Então roda lá, menino! Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria, do segundo andar na penitenciária, lá na rua eu via. Quando um jardineiro plantava um ipê e ao correr dos dias ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Meu ipê florida junto à minha cela hoje tem altura.